Então, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. A paz do Mestre Jesus permaneça com todos nesta manhã tão iluminada, tão bendita. Podemos mais uma vez estar aqui nos movimentando no planeta, realizando a nossa tarefa de evolução. Porque todos nós reencarnamos com um objetivo principal, fundamental, que é evoluir. E as experiências que nós enfrentamos aqui, boas ou não, agradáveis ou desagradáveis, têm esse objetivo, nos fazer evoluir. Muitos pensam que a Terra deveria ser um local de prazer apenas, de satisfação, e há momentos que essa realidade se concretiza para muitas pessoas, que a vida é toda tranquila, uma vida pacífica, uma vida com muitas possibilidades e realizações, em que a pessoa pode fazer muitas coisas interessantes, agradáveis, mas também existem inúmeras situações em que a vida não é assim. As coisas são muito desafiadoras, são muitos problemas, e nós vamos perceber que os nossos maiores problemas estão relacionados às relações que nós temos uns com os outros. A origem de todos os nossos problemas, basicamente, é o nosso sentimento em relação às pessoas. É como nós nos relacionamos, é como nós vivemos com as pessoas. Tem pessoas que nos damos muito bem, outras não. Tem pessoas que são fáceis da convivência e outras não. E é nessa experiência, nesse trabalho de aprimorar as nossas relações que nós vamos então evoluir. Então a grande receita para a evolução espiritual é nós melhorarmos os nossos relacionamentos. Porque são deles que surgem muitos problemas, muitos conflitos. E como nós vamos poder nesta manhã abordar ligeiramente, também o problema relacionado ao uso de drogas, aos desequilíbrios usando essas substâncias que alteram o comportamento e que nos encaminham a processo de desequilíbrio total, passa muitas vezes por sentimentos desequilibrados, por relações mal estabelecidas dentro das famílias. O grande problema hoje que nós temos no mundo em relação às drogas está relacionado fundamentalmente à família. Nós podemos identificar, como Joana de Ângeles faz na mensagem que nos inspira esta manhã, que nos orienta a abordagem desta manhã, atribuir a responsabilidade também a fatores sociais, históricos. Porém, os principais responsáveis estão dentro ali do lar. Colocado dessa forma, fica às vezes uma situação desconfortável, porque muitos pais, muito dedicados, muito íntegros nas suas funções como pais, muito responsáveis, muito zelosos pelos seus filhos, se depararam com essa situação dentro do seu lar, de um filho envolvido com drogas, um filho envolvido com o álcool, um filho que perdeu ali o direcionamento da sua vida. E às vezes vem uma culpa muito grande, pensando assim, onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei com o meu filho? E nós temos que pensar que nós temos livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de agir livremente. E por mais que alguém se esforce em cumprir o seu papel junto a nós podemos fazer escolhas diferentes. E os pais que têm filhos nessa condição, tendo agido corretamente, integramente, se dedicado ao máximo, e ainda assim perceberem que o filho se desviou do caminho, se envolveu com algo nocivo à sua vida, à sua felicidade, deve entender isso, por mais duro que seja, por mais assim revoltante que seja, nós temos que aceitar uma realidade que é, cada ser, por ser uma individualidade, por ser um espírito livre, ele faz escolhas que são dele. E os pais muitas vezes vão lamentar, vão sofrer com aquele filho, por aquela escolha, vão ficar se culpando, pensando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer para que ele tomasse esse caminho. E quando nós falamos que a família é o principal responsável pelos problemas hoje, nós às vezes fazemos de uma forma não intencional, mas indiretamente fazemos como que uma acusação, não é? Como se ter um filho viciado fosse culpa dos pais. Mas a problemática é tão ampla, ela é tão complexa, e ela envolve relações que não se passam só nessa vida. Se passam também em vidas anteriores. Se passam também em experiências que já tivemos, até mesmo no mundo espiritual. Porque acreditem, é possível que alguém tenha se viciado no mundo espiritual e ao reencarnar não resistiu a essa busca de algo que o complete, que o ajude a se sentir feliz, e chegando aqui na Terra descobriu que as substâncias que estão presentes aí no ambiente, nas plantas, que o homem sintetizou, que elas possam provocar esse estado ilusório de felicidade, de satisfação, de bem-estar, de atender essa ânsia que o espírito humano tem de algo novo, algo prazeroso. Então nós vamos perceber que não podemos nunca nos colocar assim na condição sempre de culpados, de responsáveis por tudo que se passa com alguém sob nossa responsabilidade. Porque também eles, no exercício do seu livre-arbítrio, fazem escolhas. O grande desafio, o grande desafio mesmo que nós temos é saber se realmente estamos cumprindo o nosso papel. Saber se estamos realmente fazendo tudo o que era necessário. Porque aí é que nós vamos poder ter um pouco mais de tranquilidade e pensar, eu fiz tudo o que eu podia. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Se a pessoa desviou, nós vamos sofrer, vamos lamentar, mas não vamos carregar a culpa de pensar que por uma negligência nós possamos ter propiciado uma situação dessa na nossa vida. Segundo ponto importante que nós precisamos destacar antes de começar a falar do assunto, é que nós podemos falar sobre tudo na vida, não é? Qualquer tema, e nós na doutrina espírita, por uma necessidade nossa pessoal e da tarefa que temos que exercer, somos chamados muitas vezes a tratar de assuntos que nunca tivemos vivência direta. E isso é bom, porque alguém que está fora de um problema pode vê-lo de uma forma que aqueles que estão envolvidos nem sempre veem, nem sempre percebem. Então a visão de uma pessoa que não tem a problemática, de qualquer que seja, da vida, é sempre uma contribuição para nós. Assim como a visão daqueles que estão envolvidos no problema, também é fundamental para compreendê-lo. Porque eles têm, pela experiência, eles têm a profundidade de saber o quanto aquilo é problemático, o quanto aquela situação ela é relevante na vida humana. Então nós vamos ver que as abordagens elas se complementam. Aquele que não tem a experiência direta e aquele que tem a experiência direta, com seus pontos de vista, sua forma de encarar, de entender os problemas, podem trazer uma explicação melhor. Por isso que nós não vamos dar a palavra final sobre todas as coisas que vamos falar nessa manhã, porque nós precisaremos fazer um estudo até mais aprofundado. E mesmo quem vivenciou o problema, deve pensar, a minha interpretação sobre ele pode ser falha também, pode ser incompleta, porque não alcança todas as variantes possíveis. Então, quando nós falamos desse problema, das drogas, dos alucinógenos, nós faríamos buscar as causas, o que leva o ser humano a buscar isso. O que motiva alguém a buscar essa experiência? Joana de Ângeles, nessa mensagem, Alucinógenos, Toxicomania e Loucura, que faz parte de uma coletânea chamada SOS Família, ela nos traz, então, as causas possíveis que levam os indivíduos a buscarem as drogas. Nós poderíamos considerar assim, existem causas internas, que é da própria personalidade do próprio ser, e existem fatores sociais, fatores culturais, que favorecem o indivíduo a seguir esse caminho ou não, a buscar as drogas ou não. Dentro dos fatores internos da pessoa que a leva a buscar o consumo das drogas, ela nos coloca de pronto assim, que o homem, como espírito encarnado, ele está muito iludido aqui na sua condição de vida material. Nós temos pouco conhecimento, na verdade, da razão da nossa vida material aqui. Nós estamos ainda aprendendo com a doutrina espírita, com as comunicações dos espíritos, a entender realmente o nosso papel no mundo. Porque nós nos iludimos muito em achar que estamos aqui para apenas usufruir da felicidade, para apenas estarmos aqui tendo situações favoráveis. Nós temos uma resistência grande ainda a entender que o mundo é escola. E como escola tem desafio, tem obrigação, tem imposição, tem situações desconfortáveis. E é o que nós rejeitamos muitas vezes. Então o que ela nos diz é isso, que o homem moderno, deixando se iludir pela comodidade, pela busca do prazer apenas, ele acaba muitas vezes absorvendo da vida uma amargura muito grande, uma tristeza muito grande, porque sente que não é feliz como ele desejaria, que não há a felicidade imediata, e que ele vai buscar então, muitas vezes, algo que seja compensador para ele. Aí alguém falaria assim, mas e aquele jovenzinho que tem tudo de bom na casa dele, feliz, todo alegre, tem pais bons, comodidade, mas embarcou nessa das drogas. Podemos esquecer que ele é um espírito eterno, ou melhor dizendo, infinito, né? Porque eterno é só Deus. Ele é um espírito infinito, que teve um início, mas não tem um fim. E teve milhares de experiências anteriores. E ele pode, apesar de uma vida aparentemente feliz, trazer muitos dramas que estão arquivados, né? E que numa determinada idade começam a aflorar. Geralmente os dramas do espírito começam a aflorar depois da primeira infância. Começa a adentrar ali a puberdade, começa a entrar na adolescência, já começa a aflorar a personalidade real daquele ser. Nos nossos dias isso se confundiu um pouco, porque as crianças já muito cedo também, já estão mostrando as suas propensões, estão demonstrando o seu verdadeiro caráter como espírito. Então quando nós analisamos essa situação de que alguém busca uma satisfação, um prazer, nós temos que levar em conta que é um espírito que já viveu muito, e que ele pode estar nesta vida repetindo as experiências como ele já vem no passado, de querer satisfação, de querer prazer, de buscar a satisfação imediata. Então, esse é um dos fatores que muitas vezes leva os indivíduos a querer encontrar algo a mais que possa trazer satisfação, prazer, alegria, que possa trazer um estado de felicidade. E é onde muitas vezes nós vamos falhar. Por quê? Quando nós reforçamos nos nossos filhos essa tendência de achar que a vida é para ser sempre linda, sempre maravilhosa, e que nós propiciamos a eles sempre tudo para poupá-los de decepções, nunca dizemos não a eles, nunca os ensinamos a conquistarem também por mérito aquilo que eles desejam, nós estamos reforçando tendências ou implantando essas tendências neles. Então aí começa o papel dos pais na prevenção do uso das drogas. Onde então a pessoa ela tem problemas, ela tem um histórico passado, e ela então vai ser motivada nesta vida para atender esses anseios que ela traz de outras vidas, de desejar ter felicidade, prazer instantâneo, ter experiências sempre agradáveis, ter sempre situações favoráveis e positivas, ela pode buscar nas drogas essa realização. Ela pode buscar nas drogas esse prazer. Ela pode buscar nessas experiências, então, aquilo que ela não está encontrando nessa vida. E reforçado pelos pais, então, que estão sempre transmitindo a ideia do prazer, da satisfação imediata, do bem-estar a qualquer custo, a pessoa acaba sendo levada a pensar mesmo que tomar uma substância que me dá bem-estar, que me dá satisfação, vale a pena. E se nós pensarmos bem, nós também fazemos isso muitas vezes. Nós queremos muitas vezes coisas que imediatamente solucionem os nossos problemas emocionais naquele instante. Nós queremos isso rapidamente. Por isso que hoje em dia é muito propenso, é muito favorável as pessoas consumirem remédios para lidar com as suas emoções, do que necessariamente fazerem um trabalho que seria um pouco mais longo, mais trabalhoso, mas que seria um processo mais terapêutico, mas que traria melhor resultados, traria mais segurança. Por isso que hoje em dia é muito mais fácil você prescrever uma droga para controlar as emoções das pessoas, do que levar essa pessoa a uma atividade, a uma terapia, que vai exigir dela naturalmente esforço, vai exigir dela mais concentração, mais atenção, mas que trará resultados mais sólidos, mais profundos. Então nós vamos perceber que o que o jovem faz, que o adulto também faz, porque nós falamos jovem muitas vezes, mas o adulto também procura as drogas, é o reflexo dessa ideia generalizada que nós temos de solucionar rapidamente os nossos conflitos, de tomar qualquer coisa que nos cure, que nos traga ali a solução instantânea. É o imediatismo dos nossos dias. E de uma certa forma, nós somos tão culpados quanto inocentes disso. Porque nós somos também levados muitas vezes a pensar que as coisas têm que ser imediatas mesmo. Porque a nossa vida, ela está sendo hoje conduzida dessa forma. De que tudo tem que ser resolvido rapidamente, de que para tudo existe uma solução fácil, de que para tudo é possível você superar o problema e ser feliz naquele mesmo instante. Nós vivemos uma ilusão muito grande e que ela nos é, muitas vezes favorecida pelos meios de comunicação, de que é possível ao homem ele ser feliz instantaneamente, de que felicidade não é uma realização, um trabalho que se faz ao longo da vida. Nós negligenciamos todo um passado, toda uma tradição espiritual, cultural da humanidade, que o homem já aprendeu na sua vivência no planeta. Que a vida é desafio, que a vida é oportunidade de crescimento, de bem-estar, mas que exige da sua parte esforço, dedicação, mérito para usufruir desse bem-estar. Porque nós preferimos, muitas vezes, acreditar nessas ideias do imediatismo que são sugeridas. E aí é que entra a nossa responsabilidade. À medida que nos esclarecemos, nós vamos percebendo que a satisfação imediata na vida humana não é algo fácil de ser realizado. Ela pode ser buscada por formas artificiais, como o uso de uma substância, entregar-se a uma ilusão, mas a decepção vem depois. A experiência amarga vem depois. E quem buscou nas drogas esse prazer, essa experiência imediata, sentiu o resultado depois. Porque depois que passa os efeitos da ação dessas substâncias no corpo, vem a depressão, o mal-estar, a tristeza. Vem aquele estado infeliz que leva o indivíduo a buscar novamente outra dose. E quando aquelas doses já não mexem mais no nosso sistema nervoso, provocando aquela sensação temporária de prazer, o que faz? Nós buscamos drogas mais fortes, ou doses maiores. E isso vai num processo contínuo, progressivo, que todos sabem do que resulta. Né? E isso, então, é o resultado dessa busca por prazer. É o resultado dessa busca pela satisfação imediata na vida. Então, muitas vezes nós, no processo educacional dentro do lar, criar essa ilusão nos nossos filhos de que é possível você ser sempre feliz, que é possível você a qualquer custo superar os seus medos, as suas indecisões, as suas fraquezas, por algum artifício, nós estamos colocando eles já no caminho das drogas. Porque quando nós falamos sempre sim para os nossos filhos, quando nós queremos compensar todas as decepções da vida deles, quando nós queremos poupá-los de trabalho, de responsabilidade, de esforço, nós estamos criando essa ideia de que a vida é sempre prazerosa. Mas chega uma hora que as nossas forças acabam, os nossos recursos não nos permitem mais. E o que, que esses indivíduos vão perceber? Eles não estão realizados, eles não estão plenos. Porque o que realiza o espírito em evolução é ele perceber a vitória sobre si mesmo. Ele se perceber um espírito atuante, capaz de controlar a sua vida, de fazer escolhas positivas. E nós, quando poupamos demais os nossos filhos nesse sentido, nós estamos colocando eles numa grande decepção em que eles irão buscar algo como escape. E aí será as drogas, será o álcool, será o sexo sem equilíbrio, será tudo aquilo que possa trazer prazer instantâneo e imediato. Nós temos essa visão, nós temos essa ideia de que é possível ser feliz a qualquer custo. Porque nossa noção de felicidade, ela ainda é imperfeita. Nós ainda não temos a ideia plena do que é felicidade. Por isso que pessoas que estão nas mais variadas condições podem se sentir igualmente felizes. Do pobre ao rico, do culto ao ignorante, do bem relacionado ao mais reservado. Em cada uma dessas situações é possível se sentir feliz. Porque cada um encontra o que te faz feliz, o que o faz feliz. Então nós ainda temos dificuldade de entender. E na nossa sociedade nós levamos essa ideia, né? De que a felicidade é algo fácil de ser conquistado, ela é comprada, ela é dada, e ela não é uma conquista do indivíduo, ela não é uma realização interna. Então esse é um fator, então, que tem levado muitas pessoas, né, a se envolverem com as drogas. É o vazio interior que resulta da amarga decepção após secundárias conquistas externas. De tanto a gente querer conquistar coisas apenas exteriormente, nós sentimos o vazio e aí somos levados a buscar algo que complete esse vazio. E ela nos coloca também que tem causas, então, que são, vamos dizer assim, também próprias do indivíduo, que é como a curiosidade. É querer experimentar uma sensação diferente, é querer buscar algo diferente. Porque ouve todo mundo falar que é bom, que é prazeroso, que é legal, e geralmente há uma idade que o indivíduo ele está muito sujeito à influência daquele grupo que ele tem alguma identidade com ele, ele quer se igualar àquelas pessoas que ele julga ideais para a vida dele, e o que, que ele faz? Ele acredita nas opiniões dessas pessoas. E ele acaba, muitas vezes, o quê? Entrando nessa experiência por curiosidade mesmo. E é quando o espírito não vai ter resistência para desistir do prazer inicial que o uso das drogas traz. Por isso que aos pais é necessária a vigilância constante em relação às companhias que os filhos têm. O cuidado que temos que ter em saber com quem eles estão se relacionando. E é importante que nós propiciemos uma possibilidade maior, mais diversificada, de experiências aos nossos filhos, para eles perceberem que não existe só aquele grupo que é o ideal, que é um grupo bacana de se relacionar. Muitos pais, eles idealizam assim: vou comprar uma moradia num condomínio legal, que tem uma infraestrutura boa de lazer, aí os filhos vão ter os amigos, e aí é natural, vamos deixar todos eles lá no salão de festa, de jogos, em qualquer área do condomínio. Vamos deixar eles brincar, se divertir, e os pais vão ter conhecimento das influências que os filhos recebem. Eu observo no meu condomínio, que não é um condomínio tão sofisticado, ele é comum, mas que a gente observa que crianças, desde os 7 anos, elas ficam muitas vezes no final de semana largadas, da manhã até a noite, soltas no grupo grande de jovens, de crianças que tem lá. É muito fácil nesse momento um influenciar o outro, um dizer para o outro, isso é legal, isso traz prazer, isso é agradável. E aquele que vê no outro que ele está numa situação boa, favorável no grupo, que ele tem uma certa projeção, ele tem influência entre aqueles outros jovens, se espelha nele. E aí, muitas vezes, ele compra aquela ideia e consome a droga, e começa a usar. Então, esse distanciamento que os pais muitas vezes têm dos seus filhos, permitir que eles estejam muito tempo ausentes da sua convivência, é um fator também de risco. E nós somos levados a fazer isso porque nós trabalhamos muito, o pouco tempo livre que nós temos, que temos que dedicar à nossa família, nós já não temos mais forças e preferimos descansar. Ou buscar algo que nos alivie a nossa preocupação, que nos alivie a nossa, o nosso desgaste, algo que nos traga compensação por tanto esforço que nós realizamos. É aí que entra a responsabilidade da sociedade, mas também a nossa permanece. Porque a sociedade hoje nos leva a termos que consumir muito, a ter muito, a realizar muito. Nós temos que trabalhar muito para propiciar muito para a nossa família. E é onde nós percebemos que nós não temos mais tempo para eles. Não temos convivência. Não sabemos o que os nossos filhos sentem, as expectativas que eles têm. Não temos amizade com eles, não temos proximidade. Então esse distanciamento que se cria, e é um processo que ninguém faz por maldade. Nenhum pai se ausenta da vida do filho por maldade. Às vezes tem antipatias do passado, porque identifica ali um adversário, alguém que não resolveu bem o seu passado, nós somos levados a nos distanciar deles. Mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que estar presentes na vida dos nossos filhos. Nós temos que ter o companheirismo, porque é o momento que nós vamos observar as alterações de comportamento. É o momento que nós vamos perceber que eles estão mudando, que eles estão se tornando, talvez, vulneráveis a essas influências. E é onde nós teremos que exercer depois a nossa influência e autoridade. Em algumas situações, até interditando o contato com certas pessoas. Porque hoje se discute muito essa questão de liberdade, de direitos, mas se fala muito pouco de deveres. Se fala muito pouco do direito que os pais têm, sim, de interditar certas situações. Ah, qual o problema da minha filha de 13 anos ir a uma festa com uma saia aqui tão curta e ela fica até às 6 horas da manhã? Qual o problema disso? Ah, não tem nenhum problema, realmente. Não tem nenhum problema. Nós vamos pensar que num ambiente em que há somente jovens, em que há uma alta exposição das pessoas ali, uma busca muitas vezes de alegria, sem controle, sem discernimento, sem uma orientação prévia, favorece todas as situações possíveis. desde uma iniciação à vida sexual sem a idade adequada, sem o preparo devido, até o consumo de uma droga, que pode ser facilmente ali distribuído. É fácil os pais, por exemplo, levarem os seus filhos a uma festa à noite e voltarem às 6 horas da manhã. Realmente, a gente está prevenindo o risco da violência na rua, pelo assalto, pelos acidentes, mas e naquele momento que estão ali? Veja, isso é um problema social que nós temos. A nossa sociedade acha normal isso, autoriza isso. E isso tira dos pais, muitas vezes, a capacidade de interditar os seus filhos de não irem. Então nós temos que estudar alguma forma de negociar com os nossos filhos, né? De manter a nossa autoridade para interditar certos ambientes. Isso não é a Joana de Anjos que está falando, eu falo por conta e por experiência e por conhecimento. Nós precisamos buscar formas de dizer a eles, é inadequado isso, ser tão jovem, estar tão exposto a um meio que é tão inseguro, que é tão difícil. E alguém pode dizer assim, eu confio no meu filho, eu confio na minha filha, não vai fazer nada errado, eles só estão se divertindo. Mas muitos que só foram para se divertir, descobriram algo além dessa diversão. Então, há a cautela que nós temos que ter aí, que deve ser muito grande. Naturalmente, nós teremos que soltá-los gradualmente à vida, mas nós temos que julgar se aquilo é apropriado para a idade. O fato do nosso filho chegar e dizer assim, ah, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Você pode dizer tranquilamente, porque você não é todo mundo. Você é filho dessa família. Você está aqui e precisa seguir as nossas regras. É que naturalmente isso só é possível fazer com tranquilidade quando nós já construímos previamente essa relação de autoridade com eles. Deles entenderem que nós não somos apenas seres castradores, tornedores, estamos impedindo eles de serem felizes. Mas que nós vamos gradualmente liberando, dando a liberdade a eles, à medida que eles estiverem aptos a usufruir dessa liberdade. E hoje o que se vê é algo assim indiscriminado. Se liberou demais o jovem, a criança, para estar livre, para estar sem adultos presentes, para estar totalmente autônoma. E muitos dizem assim, ah, mas agora é uma geração diferente, é a criança índigo, cristal, eles são espíritos avançados. Olha, gente, eu trabalho com adolescentes já há uns 20 anos, trabalho com uma média de 600 alunos por dia. Olha, é difícil a gente encontrar um espírito amadurecido, né? É difícil. E até aqueles que são amadurecidos mesmo, você percebe que é um espírito diferenciado, ele mostra em muitos momentos que ele precisa de carinho, precisa de proteção, precisa de orientação. Então essa ideia de que é uma geração mais avançada, ela é perigosa também. Porque nos leva a pensar, ah, ele já mexe com tudo aí que é eletrônico, ele é tão inteligente, já sabe de tanta coisa. Mas existem conhecimentos e conhecimentos. Existem experiências e experiências. Ser apto a lidar com o mundo tecnológico nem sempre indica amadurecimento espiritual. Então os pais não podem abrir mão jamais dessa responsabilidade de encaminhar, de orientar, de estarem presentes, de propiciar experiências positivas aos jovens, né? Então os pais, eles devem ter junto aos filhos uma ação que envolve aquela educação familiar, a orientação, o diálogo. Deve ter um encaminhamento. Muitos pais, por uma questão de acreditar que estão respeitando a liberdade dos filhos, não os trazem à casa espírita, não os levam à evangelização, aos grupos de jovens. Nós achamos que a educação formal, por ser obrigatória, nós temos que levá-los. E a educação espiritual? Como que ela fica na vida dos jovens? Eles participam do Evangelho no Lar? Eles veem a evangelização? Recebem orientações? Porque, querendo ou não, são as outras referências que ele vai ter para confrontar, quando ele é convidado a consumir uma droga ou não, a pensar se aquilo realmente é bom, se aquilo realmente é algo bom na vida dele. Isso não quer dizer que o jovem espírita, a criança espírita, não tenha problemas. Tem também. Mas é um recurso a mais que se oferece. a educação espiritual, ela é um recurso a mais que se oferece àquele espírito para ele resistir às suas tendências. Por isso que o lar, ele tem que ser construído dentro de bases de amor e de espiritualidade, de responsabilidades, do papel comum que pais e mães têm que exercer, mas o pai e a mãe também têm que exercer o papel de um guia espiritual, de um orientador espiritual. E para isso funcionar bem, nós precisamos estar nessa busca também. Nós precisamos ter esse desejo de espiritualidade em nossa vida, porque é a forma mais autêntica de convencer a eles que isso é bom. Quando nós, de posse desse reconhecimento espiritual, produzimos mudanças em nossas vidas. Porque é aí que entra, muitas vezes, a estruturação de um lar mais equilibrado, mais harmônico, mais confiante, que tira dele a segunda ou a terceira causa aí que o leva a consumir drogas. São os lares desestabilizados, os lares desarmônicos, os lares que levam o jovem a pensar que a vida em família não é boa, porque há muitas brigas, há muitos desentendimentos, há muitas agressões. E ela fala isso num dos trechos da mensagem, que é a guerra no mundo e a guerra no lar que leva muitas vezes o jovem a buscar nas drogas, ou a criança leva a buscar nas drogas a satisfação, a compensação, a felicidade que ela imagina impossível no mundo e no seu lar. Então trabalhar por um lar harmonioso é fundamental. Isso não quer dizer que a gente não vai ter conflito, vai ter desentendimento, vai ter momentos críticos, mas o que nós não podemos fazer é que esses momentos críticos se estabeleçam na base de um conflito de agressões, de acusações, de distanciamento, de falta de compreensão, porque um ambiente onde impera apenas desarmonia, ele tira daquele espírito de informação a ideia de que é possível você viver, ter satisfação na vida da forma simples como ela é. Então é aí que os pais têm uma grande responsabilidade. Mesmo não se entendendo muito bem, mesmo estando passando por conflitos, eles devem pensar na saúde desse lar, no bem-estar que precisam criar a esses filhos. Não quer dizer que vai esconder dos filhos os problemas, nem materiais, nem financeiros, nem afetivos, mas é mostrar para eles com que maturidade se resolve esses conflitos, com que equilíbrio se resolve os desentendimentos, que é possível que nós não estejamos bem, que nós não estejamos felizes, mas ainda assim continuar agindo, preservando o nosso bem-estar. Mas imaginem então, se uma família conflituosa, né? O pai busca no álcool, a mãe também no álcool, a compensação de todo esse estado emocional prejudicial, que exemplo ele passa para os filhos? A de que é possível você compensar a sua infelicidade com uma substância que te traz alegria, que te traz bem-estar. Então, a família, ela tem um papel assim, preponderante na prevenção disso. Existem fatores sociais que nos levam a acreditar que é melhor, então, você partir para o escapismo? Sim. Os meios de comunicação trazendo insistentemente a ideia de um mundo infeliz, de um mundo hostil, de um mundo que só traz problemas para as pessoas, é um fator que leva muitas vezes o jovem a buscar a felicidade imediata, a não acreditar que ela possa ser uma realização ao longo da vida através de um caminho mais seguro, um caminho mais tranquilo. Então, existem esses fatores que favorecem, mas os pais podem ainda assim, com tudo isso, prevenir isso dentro do lar, criando um ambiente harmônico, mas não no sentido de nunca haver problemas, nunca haver dificuldades, mas no sentido de haver que há ali daquelas pessoas uma disposição em superar os seus conflitos através do diálogo, do entendimento, sem acusações, sem agressões, sem criar uma perturbação maior na vida ali. Então, o papel da família é muito grande, é importantíssimo. Nós temos que ter tempo de qualidade com os nossos filhos, para saber quem eles são, para saber dos seus anseios, para intervir no momento certo. Porque é cômodo dizer, ah, ele já é responsável, ele sabe o que faz. Isso é muito cômodo. Muito cômodo nós irmos dormir enquanto nosso filho está na rua, sem saber com quem, onde, que tipo de influência tem ali. Ontem ainda ouvia de um pai que se dispunha aí com os filhos, daquelas festas que duram 2, 3 dias dos reis, mesmo não gostando do ambiente, mas se dispunha a estar lá para saber como era aquele ambiente. E depois poder pontuar, indicar para os filhos todos os pontos negativos que tinha ali. Mas também sem ser careta, sem ficar dizendo que, olha, só tem coisa ruim. Né? E esse pai dizendo isso ontem, ele falava isso, que os amigos dos filhos perguntavam, mas ele está tão alegre assim, ele não cheirou nada, não usou nada? Realmente não. Então esse pai foi exemplo para o seu filho de que é possível ser feliz, se divertir, brincar, sem consumir nada. Mas foi também capaz de orientá-los a mostrar, olha que ambiente de alto risco. Então nós precisamos estar presentes, precisamos dialogar, precisamos mostrar para eles o nosso cuidado, o nosso respeito, mas também a autoridade. Também começar desde cedo a dizer o que pode e o que não pode. Porque é muito fácil, nos nossos dias, com tanta pressão, simplesmente soltarmos e liberarmos os nossos filhos. Só que as consequências nós não sabemos quais são. Então o cuidado permanente é algo fundamental. Não tem uma receita, porque cada espírito é de um jeito. Mas tenho certeza que se nós estivermos engajados na tarefa, nós somos orientados pelos espíritos benfeitores familiares do que nós temos que fazer. E, sobretudo, nós precisamos estar bem informados, precisamos ter conhecimento. Por isso que nós precisamos estudar essa temática hoje do jovem, das suas expectativas, dos seus anseios, entender que eles são diferentes de nós do passado em alguns aspectos, mas que em outros não. Eles continuam sendo espíritos em evolução e não são tão avançados quanto as pessoas estão dizendo hoje. Eles ainda precisam de amor, precisam de orientação e precisam de encaminhamento. Obrigado a todos.